Porrada no beat, porrada no beat. Tem os rolês, tem rolê, só chega a somar. Blim. Porrada no beat, no bagre no beat. Se confirmar, vamos colar lá, pode pra blim. Porrada no beat, porrada no beat. Todos os rolês, na chifre é moda, é fácil, vai que é vim, blim. Porrada no beat, porrada no beat. Sobe, a lombada, pode blitz. Ha! Aqui nós olha, quem tem bons olhos, olha. Nosso encontro é muito louco, quer somar, olha. Não tem rixa, não tem treta, amor. Se quer saber, vem pros rolê, mas não pare contra o seu valor. O encontro, nós mistura na cor. Nossa família monstrou, nós domina o jogo. Olha, tentam parar, força que vem do céu. Os boys se envolvem nos rolê, rally não tem troféu. Xiii. Porrada é grafite, porrada é grafite. Tem os rolê, sem envolver, só chega a somar. Blim. Porrada é grafite, meu bag é grafite. Se confirmar, vamos colar lá, pode pra blim. Porrada é grafite, porrada é grafite. Todos os rolê. Na chifre é moda, é fácil, mas quer vir blim. Porrada é grafite, porrada é grafite. Sobe, a lombada, pode blitz. Então para pois vencer, quem vem lá, sei que vem encher. Liga o alvo, junta as forças mil e vem encher. O hipócrita, creme, blim, strike. Tenta vir se envolve, cruel. Pra chegar só se você rever. Liga serenecer, o que não pode ser. Chapa ver, o Deus verna que só olhos vão vencer. Aí vencer, nós vencer. Os putos é moda, é foco, que a favela vence. Desbrica bem nos rola, se treme no arrisco. Na fita pensa, olhe bem, analise você. Na noite é mais rolê. Você tem poder, só querer se envolver. Tem competência, viver na paz, mais queira mais, vai na paz mais. Quem não gosta, corra atrás, siga em paz. Mas não se queixa, também só paga, não faz. Toma leva, não fuja, siga, luta. Assim, mexa, se quer truta. Vem junto com os irmãos, contigo aval. Os mato louco, chega. Vida real, zona leste na função. Chega, outra vida, bike clube nos pião. Chega, os mato louco, Sampa Rio na união. Chega, nossa quebrada na missão. Viva a paz, é assim que nós vivemos, irmão. Plou, plou, plou, plou. Não duvide, a cultura quer que você brilhe. Porrada é grafite, porrada é grafite. Tem os rolês, tem envolver, só chega a somar. Blim. Porrada é grafite, meu bag é grafite. Se confirmar, vamos colar lá, pode pra blim. Porrada é grafite, porrada é grafite. Todos os rolês, na chifre é moda, é fácil, mas quer vir blim. Porrada é grafite, porrada é grafite. Sobe, a lombada, pode blim.